falando que o pistola puxa até a saída do pátio 3. O colega vai puxar no portão 1. Espero que 5 recebeu, então foi autorizado para chutar esse treinamento, agradeço a vocês, obrigado. Tengo 364 pro vetor, curva direita, pro 235, vê se mantém a 3000, se houver falha, foi para cima na marcação no 20, trip 5364. Direita 235, descendo para 3000, caso de falha, pela confirmar a marcação de cima. 120, 120, 120, 120, 120. 120, cima, ok. Uno 395, vê se mantém a 2000. 2000, 395. Então 3594, vê se mantém a 4000. 4000, 3594. Onde 5421. Controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado 360 para Salvador, para Confim. Decolada 10, curva direita, Adael Leda Bridge, Bridge Upper do Luno 6. 5421, transpondo, controle 128. Tá correto, chama pronto para o Chibeca Sanamento, portão 612. Chamará. Tá 3145, cópia. Copia, tá 3145. 3145, autorizado Galeão, 360, decola da 1-0, curva direita após, cumpre o perfil da EL, leda após voa Bridge, onde intercepta peso 1-0, snap, lúvito, barbacena e após conforme a rota. Acionando transponder 5417, controle Salvador 120, décima 80. 3 horas da 360, decola 1-0, direita da EL, leda Bridge, intercepta peso 1-0, snap, barbacena. 208 é o controle, transporte 4-7, está nos 2 blocos. Então, 3-4-5, está com a medida acionada. O protegimento está correto agora, para push back acionamento. Então, 3-1-4-5. Fala, boa tarde, eu sou 3-2-1-7. Informação Romeu. Protocópia confundida ao 3-1-0. Então, 3-2-1-7, informação em curso é Romeu. Confere, aguarda a cópia. Aguardando. Papatango Lima X-Ray, na escuta para cópia. Autorizado, Salvador, Serra Nova, meu Vitor Romeu, Uno meu pai, da cola Dona Seco, direita após ingressando no corredor Axé. Acionando transponder 0130, controle Salvador 120, décima 80. Chamamento correto, confirma o PLB? Gente, 0244, acionamento táxi decolagem com a torre 118, decimal 95, ajuste na 0, na 0, bom voo. 0290, o 9083, para centro de informação, Romeu, por que você está na Brasília? Número 2, aguarda, gol 9083. Salve, Salvador, boa tarde, gol 95, para centro de informação, Romeu, autorização de tráfego Brasil. 925, número, número 3, aguarda. Ativar, boelé? Afirmo. Aguarda, valeu. 025, outro táxi, astronomia 0320, alternando Campinas, 167, a bordo. Sente, táxi autorizado, direita via Índia, no ponto de espera, torre 198, decimal 95, ajuste na 0, bom voo. Índia, quando pronto, torre 1895, ajuste no 090, grato, um ótimo dia, obrigado, Azul. Mil, curva esquerda agora na Pro 200. Pra 2000, esquerda 200, 35394. No final, baixou a travada. Azul 5184, livre pouso, vento 090 graus no 7 nós. Livre pouso, Azul 5184. Gravador Azul 4144, tem 120 no POB, 3 horas e 40 minutos de autonomia e Campinas como alternado tanto para o táxi. Frente, o Azul 4144, táxi autorizado em frente, segunda direita via Índia, na ponta de espera torre 18-95, ajuste na 0, 1-0, bom voo. Estimativo em frente Índia, ponto de espera chama 18-95, ajuste agora 1-0-1-0, Azul 4144, obrigado, bom dia. 3145, cadê na equipe de solo após Embraer, libera a retaguarda, está autorizado, pushback acionamento portão 2, chama táxi. Pode o Embraer na retaguarda, autorizado, passar a táxi, 3145. 3217, cópia. Consiga 3217. Tô no zero, visual com o tráfego na final, pronto. 1055, após a passagem do tráfego na final, a linha mantém no zero. Após a passagem do tráfego na final, a linha mantém no zero, 1055. Tudo pronto. Acionando o transponder 5404, controle Salvador em 120, décima 80. Carro pela 10, primeira curva após a direita, Israel Meta, primeira via Andrezulu 10, abrir depois de Andrezulu no meia. 5404 no transponder, controle 120, décima 8, 3207. 3207, por favor, gentileza, nível copiado. 3, 6, 0. Tá correto, chama pronto, portão, tá, portão 4, puxa, vai que você não vai. Camarada, 1, 3, 2, 3, 10, desce e mantenha 2000, então 3, 5, no 4. Afirmativo, 3, 5, no 4. 4, 7, solo 1, 2, 1, desce no 9, uma boa tarde. 2, 1, 9 é o solo, azul 5, 1, 8, 4. Solo Salvador, boa tarde, Azul 5184. Azul 5184, ingressa na Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa reportará antes da Juliette, Azul 5184. Decolagem 5-0-0-5. Lima Kilo X-Ray decolou aos 47, controle 1208, boa tarde. X-Ray, boa tarde. Controle Salvador, o Papa Tango, Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray, mantém regras de voo visuais no corredor Axé, reporte passando aí o farol da Barra, subindo para mil pés. Temos tráfego em sentido contrário, passando aí a Boca do Rio, 500 pés, no Bravo Eco 06. Ok, X-Ray. Então, 3594, direita para o 080, reporte no localizador estabilizado. Direita 080, reportará no localizador. Trip 5364, chame torre 1-1895. 295, obrigado, bom dia. Pode controlar o 62-10. 62-10, acende a estação, desse mantenha 5000 na chegada da Mária, guarde a LSX-Ray, ajuste 1-0-1. 5000, boa, 62-10, aguarde a LSX-Ray. Tem que Delta Charlie, temos tráfego sentido contrário, está passando aí o farol de Itapuã, mil pés. É um PA 34, com destino no corredor Axé, com destino a Veracruz. Charles, bem. 120, décima 8, boa tarde. 1208, boa tarde, grato, 1055. 0, está 1-0, curva direita, perfil da Abra. Transição é nessa. Já perfil do 107, após a Pino, o transponder 543. Controle 1208, gol 9083. Cruzamento correto, chama pronto, portão 8, puxa o estacionamento. Passou 5184 antes da Juliette. Gente, mantém antes da Juliette, que de previsto é o gate 1. Afirmativo, vai manter. 35, cópia. 95. 130 Brasília, 360, decolada 1-0, curva direita após, curva perfil árvore após posição Alefa, apeso 1-7, apine após conforme a rota. Acenando transponder 5420, controle Salvador em 120, decimal 80. 925 da Gol autorizado Brasília, decola pista 10, perfil da Arba Transpada, primeira curva direita, prossegue Antezulu 17, após a pena 360 é o nível autorizado, 5420 pode transponder 208, sequência do controle Salvador, Gol 925, 25. 925, atendimento coletivo, pronto, pushback, acionamento. Acena pronto, não. Roma 395, Salão 50, Salão 21, decimal 9, boa tarde. Tudo bem, obrigado. É? Ô, 395, de Brasil, escuta. Aproximação, guarde pista livre, 35364. Guardado. Salão 4144, livre decolagem, vento 090 graus, no menos. Iniciando. Autorizado, Xanema 210, vá direto até Duna. Direto Duna, muito obrigado, é 210. 4. Salvador, do 4206, 4206, informação correu, aqui no Gabriel Chimicaro, 170. Azul 4206, desse mantém a minha 12.000, gente 90 no ONU, na chegada a Mare, guarde LS X-Ray. Azul 5184, Gilete, portão 1. Gilete, portão 1, Azul 080 graus, 159. Livre posto. FJ Charlie, aproxima para 35 ou ataque 5? O Yankee Delta Charlie está visual com a TR na final? Afirmo. Passando a retaguarda do mesmo, está autorizado direto para fazer. Vento 090 graus no meio a nós, reporte no solo, em Delta Charlie. Vale, graças. Credo, prossegue na escuta. 120, décima 8, uma boa tarde. 208, muito obrigado, boa tarde. Para Salvador, são 314, 0 pronto. São 3145, condições de alinhar e manter e iniciar assim que tiver pista livre? Afirma, 3145. Latinho, autorizado a alinhar e manter aguardando pista livre, então 3145. Então 3145, alinhar e mantém. Autorizado Manatinho, 9 pés, decolagem da 7, curva direita, ingresso na Xé, acendo padrão 0125, controle Salvador 120, decimal 80. Obrigado. Foi voto direto da El? Autorizado, direto da El. Obrigado, senhor. Lima Kilo X-Ray, prossiga em regras de voo visuais, frequência livre para coordenação em pulso, não há tráfego conhecido em Veracruz para informar. Equiaco Delta, prossiga. 10, desse mantenha 2000 em Duna, autorizado final do procedimento LS. Matilde, S2000, Duna, ele é autorizado, reportarista da lista. Alfa Juliette, pátio 3, previsto na 04, vai ficar atento, 35364. Guardando, sabido. Delta Charlie é o 54, no corte frequência livre, uma boa tarde. São 3, 5, 3514, livre pouso, vento 090 graus, 195 mais. Livre pouso, 3514. São 3145, decolou 55, controle 120, decimal 8, uma boa tarde. 208, tá. Salvador, São 3145. São 3145, contato, mantém nível 360 na saída da El Leda pós-bridge. Da El Leda Bridge, 360. Bona 093, 380 vai para São Paulo com o na 093, aguarda a cópia, prepare da El Leda. Tudo 55, chame Recife agora, frequência 1-3325, alterna 1251. 1-3325-251, voo 1-0-55. Azul 4206, desce e mantenha 3000. 3000-4206. Solo 1-5-6, Solo 1-2-1, decimal 9, livrando a direita, uma boa tarde. Livre para o Chivete, Saramento, Pascal Ataque, Capitão 1-0, gol 9-2-5. Solo, Tano 3-5 no 4, Ivana Delta. Tano 3-5 no 4, ingresso na Alfa e a porta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, Tano 3-5 no 4. Na 4 Juliette pro portão 3. Juliette, portão 3, sobre 5 no 4. Mike Eco Delta, ali decola vento 090 graus no menos. Boa tarde, voo no 026, acione o modo idêntico, isso aí mantenha a altitude de 4000 na chegada ponte, aguarde procedimento ILS X-Ray. Voo no 026. Invocação, deixando para 4011, aguardando o final do procedimento ILS X-Ray, voo no 026. Aguarda, tem 3217. Vento 090 graus no 5 nós, Mike Delta. Zona 44, chame Recife agora, frequência 1-3325, alterna 125, décima 1. 3325, obrigado, Salvador, tenha uma boa tarde. Boa tarde. Minha 210 estabilizando curso, visão ao campo. Complexo final S, torre 11895, posicionamento 6290. 6895, muito obrigado, amigo. Até daqui a pouco. É. Azul 4206, desse mantém 2000, autorizado final ILS. 2000, autorizado ILS, azul 4206. Livre pouso, sustando 0, vento 1 no 00 graus, no meia nós. Livre pouso, final 62, 10, fica aberto. Mike Eco Delta decola aos 19900. Controle 120.8 da regresso. Mike Eco Delta. Isso. E mantenha a altitude de 3 mil na chegada à Mária, guarde o procedimento ILS-X2. E o Mária ILS-X3 pode voar, tá? Zona 925, táxi autorizado em frente, segunda direita via Índia, no ponto de espera torre. 1985, ajuste na 0 bom voo. Ativo, livre táxi, ponto 0, cabeceira 1-0, via táxi via Índia, segunda direita. 1010, ajuste, no ponto de espera 2895, a torre, igual 925. Então 3-2 e 1-7, coordenando a equipe de solo após o Boeing liberar a reta, agora está autorizado, portão 4, pushback acionamento time táxi. Gente, após o Boeing está autorizado, pushback, reportando para o táxi, 3-2 e 1-7. São 3145, chame Recife, frequência 13325, alterna 125, decimal 1. Controle. 3145, prossiga. Chame Recife agora, 13325, alterna 251, então 3145. 3145, obrigado. Aquilo Bravo, informação em curso é Romeu. Agora é cópia. Pega-piqueira 1-0, visual contrato pela final. 1-925, após a passagem do tráfego na final, a linha mantém 1-0. Após a passagem, a linha mantém 1-0, 1-0, 1-9. Estava dando liberação do centro, gol 1-0 no 3, agora por gentileza. Salvador, boa tarde. 6-6-2-1-0, até já. Salvador, boa tarde. 6-6-2-1-0, livrando na sua. Boa tarde, Sena 6210. Ingresso na Alfa e abordagem da Juliette. Para Juliette, chamarei Sena 6210. Estabilizou no ILS do 4206. Flexional do procedimento, chame torre 1118, decimal 95, azul 4206. 1895, azul 4206. Torre Salvador, boa tarde, azul 4206, estabilizado o ILS, pista 1-0. Azul 4206, mantenha aproximação, aguarde pista 1-0 livre. Aguarda livre, azul 4206. Salvador, Mike Charlie Alpha, Mike Charlie Alpha, reporte para descida, ajuste no 0 no 1, no 0 no 0 agora, aguarde procedimento LS X-Ray, voe Mari para a chegada Mari. Mari já vem de altitude. Esse mantém altitude de 5000, Mike Charlie Alpha, aciona o modo idente. Com 181 a bordo, 3 horas e 34 minutos, autonomia alterna, Guarulhos. Sim, destaque autorizado direito via Índia no ponto de espera, 118.95 à toa e o ajuste é no 0110. Bom voo. 0110 ajuste, ponto de espera, torre. Obrigado, boa tarde. 3217. Alô, Gol 093, está totalmente pronto. Seria 4-0, por favor. Eu tenho, estou aguardando a liberação do transponder do centro. Peço por gentileza que aguarde. Então tá. Autoriza o feedback do planeta, posterior 4. Negativo, mantenha a posição, por gentileza. Xenai 62, 1-0, Juliette, botão 4. Inverso, 4, botão 4, já. Salvador, Gol 925, boa tarde, decolado na Arbor, Elefa. Gol 925, contato, submantém nível 360 na saída Arbor após Elefa. 360, livre ascensão, Gol 925. No meio no 2, a sua identificação desse mantenha 6000 na chegada Mar, igual a LS X-Ray, ajuste no 0111. 6000, chegada Mar X-Ray, no 0 no gol, meio no 2. Controle, Delta, frequência ali para coordenação e pouso, Mike Eco Delta. Maxi Alfa, voe direto no rumo de TAP. Direto em TAP, Maxi Alfa. O Finger 6, a manutenção da Infraero veio aqui, acabar de retirar. Só para confirmar se eles estão autorizados. Afirmativo. Ok, obrigado. Iniciamento direita, na Pro 235, descendo para 3000. Se houver falha de comunicações, voe para Simbra, na marcação 1-2-0. Direita 0-3-5, para 3-2, faz comunicações, 1-2-0 de cima, vai completar o F-3. Pro é 2-3-5, o gol 0-2-6. Temos, 2-3-5 de Pro. Do Congonhas, nível 360, decola da 1-0, curva direita após. Cumpre o perfil da El, Leda Bridge, onde intercepta peso 1-6, Bravo até Azul, após conforme a rota do plano. Aguardo o transponder, frequência do controle no 20-8. 360, decola da 10, primeira curva direita da El, Leda Bridge 1-6, Bravo até Azul, 208, depois segue moto com plano, plano aguardando, está totalmente pronto. Sente, autorizado, time táxi, gol no 0, no 3. Solo Salvador, Azul 4206, boa tarde, liberou na taxa 6, Fox Bravo. Alfa e mantém a posição antes da Gillette, Gol Azul 4206. Alfa, mantém a posição antes da Gillette, Azul 4206. Papatango Lima, Quilo Bravo, confirme parte e pensei que decola. Reponte passando Caixa Prego, Papá Romeu, Romeu Romeu Lima, informe o equipamento. Curva direita, perfil da árvore, após direto, acendo o transponder 0260, controle Salvador 120.80. O próximo é Aeroclube, ascensão até 3.500 até verificar o aeroclube, depois deverá descer até 1.500. Tema Quilo Bravo, cotejamento correto, confirma o POB. Acionamento e táxi, decolagem agora com a torre 118.95, ajuste na 0 na 0, bom voo. Bom, para 0 do ABL. 1208, uma boa tarde. 208, boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde, está 3217 da El, cruzando 1600. Então, 3217, contato, tu mantém 360 na saída da El, Leda, após direto bridge. Ok, 360 da El, Leda, bridge, você está presente voar da El? Está autorizado, então, 3217. 3217 da El, obrigado. O 4206, a senhora quer que mantém antes daquilo ou da Juliette? Da Juliette, que a gente previsto é o 9 e ele encontra esse ocupado, está sendo liberado nesse instante. Finalizado LS, visual com a pista. Tem que autorizar o final LS, descendo para 2000, aguarde transferência de comunicações. Vou no 0, 2000. 0, 2000, autorizado o final LS, aguarde transferência de comunicações. Parando, bom, 0, 2000. Taxi L Alpha, desça e mantenha a altitude de 3000. Sob vetor, curve à esquerda, na proa 035. Seu vetor, intercepta o localizador e completa o final do procedimento. Descendo para 3000 na proa 035, limite ao voto, mais calhão. 5POB 121, 329, Campinas. Táxi autorizado via pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera torre. No 8.95, ajuste na 0, na 0, bom voo. 104 de Alfa, ajustado 1010, com ponto da torre de 295, bom, no 795. 3628, pode chamar também? Afirmativo, torre 1895, tem bom pouso, hein? 1895, boa. Salvador, o TAN 3628 na final, baixar e travado. TAN 3628, livre pouso, pistão no 0, vento 1-0-0 graus, 1-5 mais. Livre pouso 1-0, TAN 3628. Oh, boa tarde, disse mantém 5000, chegada à mar, guarde LS X-Ray, ajuste com 0 no 1. Boa tarde, voo 1755, próximo pode esperar dar 1-0, pronto. Voo 1755, visual com tráfego nacional. Afirmo. Tem condições de, após passagem do tráfego, a linha manter e iniciar assim que tiver a pista livre? Afirmo. Gente, após passagem da resposta nacional, a linha mantém 1-0, voo 1755. Certo, após a passagem, a linha mantém na 1-0, voo 1755. Fui 1-0, no 1. Cada bom, a senhora 4000 com 1011, aguardando o ILS 6 da 10 ou 1001. Mike Alianza, reação à navegação, voe direto Duna. Direto Duna, Mike Alianza. Voe do pronto para push back para lá. Sente, aguarda, gol 9083. Aguarda, aguarda. Aeronave. Plano 2, subito para sequenciamento, curva esquerda pro 360, limite ao localizador. Esquerda 360, limite lógico do meio do dentro. Meia 28, solo 15, solo 121, décima 9, livrando a direita, uma boa tarde. 219, tá daqui a pouquinho. No 755, vento 090 graus, nomeia nós, livre decolagem. Vento livre decolagem para o voo no 755. 3628, ingresso na Alfa e mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém posição antes da Juliette, 3628. Mas, aliás, se puder manter a velocidade até mais próximo, descendo para 2000, autorizado o final do procedimento. 2000, livre, IMS, Mike Charlie Alfa. Vou no menos 2, desse mantenha 3000. Vou no menos 2, desse até 3000. 3000, no menos 2. Ou 1026, vento 090 graus no meia nós, livre pouso que estão a zero. Levado pouso não, 026. Bom 755, decola 17, controle 1208, uma boa tarde. 208, boa tarde. Com a 12 direita agora, na proa 070, reposta no localizador estabilizado. 070, localizador estabilizado, beleza. Controle Salvador 1755 da Gol, decolou, boa tarde. Boa tarde, contato, sub mantém 360 na saída da Eulida, pós direto bridge. Da Eulida, pós bridge, 1755, sobe 360. Então, 3190, desse mantém 4000. 2197, chame Recife, frequência 133.25, alterno 251. Olá, boa tarde, obrigado. Recife agora, 133 decimal 25, alterno 25 decimal 1. 133 25 25 1, obrigado, boa, 327. Boa. Gente, reposto passando na praia de Bom Despacho, prosseguindo para Paripe. Alfa, mantém posição antes da Juliette. O gate previsto é 8, encontra-se ocupado por um tráfego na companhia. Alfa, da Juliette, quero dar aqui. Tranquilo Bravo, livre acionamento time táxi. 7-0 a bordo, 7-0 a bordo, alternando Galeão, 3 horas e 38 minutos de regulamento. Gente, vamos no 0-3, táxi autorizado, via pátio, em alfa, no ponto 3, espera a torre, 1-8, decimal 9-5, ajuste na 0-0, bom voo. Correção na 0-1 agora. Gente, estou na 0-1, no pátio, em alfa, e correção 9-5, na 0-3. Após o 4206, observe o táxi do gol, após ingresso Juliette, portão 9. Após ingresso Juliette, portão 9, observando o gol 4206. 9-0-3, na escuta. 9-0-3, coordena equipe de solo após o parqueamento do Embraer da Azul no 9, está autorizado, pushback, acionamento, portão 8, chame táxi. Após o Embraer no 9, vai iniciar pushback, acionamento, reporta para táxi, gol 9-0-3. Passou, Mike Charlie Alpha. Mike Charlie Alpha, mantém aproximação, Mike Charlie Alpha. Confirma o vento, por gentileza, pro Mike Charlie Alpha. Ponto 090 graus, 13 nós. Prossegue para pouso na 10 ou na 17, Mike Charlie Alpha. Mike Charlie, intenção de pouso, solicita cancelamento da presença. Afirmativo, autorizado cancelamento aos 2-1. Segue, base pela direita, rebote final 17, Mike Charlie Alpha. Mostrar a final da 17, Mike Charlie Alpha. Lima Quilo Bravo, livre ingresso, agilizando a medida do possível táxi sobre a pista e reporte alinhado e pronto. 143, boa tarde, ascendente da ação, desse mantenha 5000, chegada ontem, aguarde procedimento LS X-Ray, pista 190. 5000, bom dia, LS X-Ray, 10, 6143. Bravo 149. Reporte para descida, aguarde procedimento LS X-Ray na chegada Mari, ajuste no 09. Alô, e após conforme a nota do plano. Acenando transponder 54, 46, e o controle de Salvador Pérez 120, decimal 80. 3190. Sim. 1-8 para sair do azul 5-1-8-5. 5-1-8-5, detegimento correto, chama pronto, portão 1, pushback e acionamento. Já estamos. Gente, coordenação do grupo de solo é porta táxi. Azul 5-1-8-5. Gente, chama para táxi. O solo 3-5-6-7, gente da Romeu, autorização para Brasília. 3567, agora copa, por gentileza, prepare a aba, posição elefa, pode. Romeu, confere. Aba, elefa, guardando, tá, 3567. Torre, 118, decimal 95. Ok, completa, 1095, boa, 1612. Gol 601, desce e mantenha 3000. 3000, gol, 601. 102, ILS, não, você. Uno 62, mantém aproximação, aguarde autorização para pouso, pista no zero. Guardando com Uno 62. Solo voo 93, 1856, autorização para Recife, entra em. Solo 856. Informação em curso é Romeu, número 2 para a Copa. Prepare a Puca. Boa 03, da Colos 24, controle 1208. Uma boa tarde. 08, boa tarde. 2 para a Copa agora, prepare a da Euleda. Lance, gol no 0, 1-3, suba conforme autorizado. Gente, 3-0, autorizado. Boa 0-3. Autorizaria da El, já era presente. Boa tarde. 08, tá, obrigado. Boa tarde. 1612, livre pouso de sono 0, vento 1-0-0 graus, 1-3-nós. Livro, tentação de São João, 1612. Sono 3, autorizado direto, posição Leda. Leda, 1-0-0. Olha, olha, Marcelo Bravo. Sim, Matilo Bravo, controle. Colado acionado, 0209. Matilo Bravo, contato, submantém nível 060 na saída Arbo, após direto. Informe sua radial ideal de saída. 247. Não foi possível copiar, confirme. Radial 247. Sente na saída Arbo inicialmente, aguarde para prosseguir na radial ideal de saída. Matilo Bravo, está confirmada a radial 247. Sente, copiado. Voo 755, chame Recife agora, frequência 1-3325, alterna 125, decimal 1. 3325251755, obrigado. Voo no 601, desse mantenha 2510. E autorizado final do procedimento ILS. Em Duna, desse mantém 2000. Desse até 2500, devido a tráfego visual entre a posição Pelo e Duna. Esse é até 2500, vai reportar final da 10 ILS aqui. Então, 3190, chame torre 118, decimal 95. 1895, 3190. Para o táxi, o azul 45185, 122 a bordo, autonomia de 4 horas e 27 minutos, alternando Ribeirão Preto. Então, 3190, uma boa tarde, mantenha aproximação, aguarde pista no zero livre. Aguardando pista livre, já 3190. Fono 62, solo aos 27, solo 121, decimal 9, uma boa tarde. Decimal 9, obrigado, boa tarde. 083, temos 170 a bordo, 336, altera na palma. Sim, estoque autorizado, via pátio, Indy Alpha, no ponto de espera, torre 198, decimal 95, ajuste na 0, no bom voo. Pátio, Indy Alpha, ponto de espera, 1895, milhão, ligou 9083, ligado a bordo. 090 graus, 1142. Autorizar o pouso, que são 90, também 190. 026, observando o Boeing, autorizado ingresso Juliette, para o portão 8. Juliette, posição 8, espera o armamento. O sol já teria autorização para 3567. Ativo, pronto, cópia. Pronto. Autorizado Brasília, nível 360, na cola da 1-0, curva direita após, cumpre perfil ABO após posição EFA. A peso Luno 7 a pina depois conforme a rota. Aciona o transponder 5463. E controle Salvador 120, decimal 80. Ok, 360 conforme a rota autorizada. Decolador 1-0, curva direita na Abo Elefa, a peso Luno 7 a pina. 5463 transponder 1208 ao controle. 3567. 3567, cotagemento correto, chama pronto. Pushback, acionamento, portão 3. Vai chamar 3. Para Romeu Lima, chame torre agora, 1-1895 para pouso, pista no 7. Oxané 6143, voe direto Duna, desse mantém 2000, em Duna tem condições de completar o procedimento? Afirmo, voe do Duna 2000, entendeu que está autorizado. Imagino, tem condições, né? Afirmo, sou mais. Centripe 5491, inicie redução aí para 2009, descendo até 3000. Reduzindo 200, descendo 3000, tripe 549. 0, tráfego número 2, bonde da Gol, agora passando externa. Chame sinal no 7, o papai, tripo Romeu Lima. Tripo Romeu Lima, continue a confirmar o vento, por favor. Vento 090 graus, 149. O te espera pronto, Azul 5185. Azul 5185, mantenha o ponto de espera. Salvador, boa tarde, Tano 3629. Por gentileza, poderia adiantar uma saída para Congonhas? Saída da Euleda. É o número 2 para copiar. Só um minuto, tá? Tá, Euleda, certo. 5219, número 3, cópia. Informação com o CSR. Boa tarde. Boa tarde, Patrícia 1-0. Posição a 0, igual 6-0. Alfa GMS, posição 5-3-1-0. Oxa 6201, cópia. Patrícia, pronto. Autorizado, Salvador Galeão, 360 é o nível, decolada 1-0. Curva direita após, com perfil da Euleda após bridge, onde intercepta peso 1-0. Snap, loop do Barbacena e após conforme a rota do plano. Vai acionar no transponder 5457 e o controle Salvador em 1-2-0, decimal 8-0. Continuar 620, não aprovou Galeão, conforme nível 360. Decolada 10, direita após, da Euleda bridge. Up, Zulu, 1-0. Esmap, Lúcio, Barbacena. 208, controle, acionamento 5457. Correto, chama pronto. Chivec, acionamento portão 4. Oxa 6201. Muito obrigado. Falou 1-2. Após a passagem, ingressa ali, mantém o azul 5185. Aqui mais pra frente, só a gente não consegue passar aqui a prazer. Já foi solicitado. É 1-4-3, ressuscitar critério para aproximação, aguarde vetor sinal para o localizador. Ok, então, está presente com a operação radar, mantendo a proa 6143. Toma a dona 7, vai travado, Romelu. O Papa Triplo Romeu Lima, livre pouso na 1-7, o vento de 090 graus, uma dúzia de nós, o altímetro 1011. Retorno 07, agora 601 no solo aos 3-2, livrando a direita, chame o solo em 1-2-1 no ponto 9 e tenha uma boa tarde. 2-1 boa, 2-1 9. Siga na sua escuta, nós vamos brinque, Mike. 7-4, qual o horário da notificação? Gente, hoje quer juntar S, não tem plano no sistema ainda, ok? Guarda a cópia. Fala Salvador, eu vou 9601, não lembrou na hora, tá na Alfa. Bom dia, boa tarde. Boa tarde. Alfa Juliette, portão 2, gol 1601. Alfa Juliette, portão 2, gol 1601. 903, boa tarde, a linha mantenha 1-0. A linha e mantenha 1-0, gol 9083. Precisa 1.700, ISOL, 6173, 6143. Toca 10 para completar a aproximação visual. Afirmo. 083, só por gentileza, confirmando a saída é a Arbor, transição Arapa. Afirmativo, é o Gol 9083, não é isso? Afirmo. Arbor, transição elétrica. Ok, obrigado. Visual para pista. Estabilizou o 6143? Ah, estabilizado, visual. Completa sinal ILS, pista 10, a porta chama a torre agora, 118.95. 118.95, obrigado. Do 5185, decolou os 34, controle 120.8. 20.8, boa tarde, 5185 da Azul. Tarde, Azul 5185, perfil da Anael. Azul 5185, conta a cadarna decolagem de futebol 340 após 2000 pés, direto Leda após Leda Bridge. Afirmativo, após 2000, direto Leda após Leda Bridge, muito grato. O vento é 090 graus com 15 nós, o altímetro 1011, livre decolagem 10. Livre decolagem, estamos 090 083. Puxa 6143, o vento é de 090 graus com 15 nós, o altímetro no 015, está autorizado o pouso na 10. Ok, autorizado o pouso, confirmando é 1015? Perdão, 1011. Ah, 1011, obrigado aí, livre o pouso. Destino da trip completa final, torre 71895. 1895, entrada boa. Boa. Gol 9083, o vento, perdão, decolou aos 36, chame o controle em 120.8, bom voo e boa tarde. 120.8, três abraços, até a volta. Dois, Salvador, é o 5491, final ILS, visual 1. 5491, boa tarde, complete a aproximação, agora autorização para o próximo. 0891. 083. Saída Arbor Elefa, gol 380. Arbor Elefa 380, tem restrições, o gol 9083. Arenga Senado 2000. O solo aos 37, ao livrar à direita, chama o solo em 121.9 e tenha uma boa tarde. Ao livrar, 129, boa tarde, 6143. 0 aguardando contato radar. Afirmativo 5437, mudei de equipamento aqui. 5437, Elefa 380, sem restrição. Aqui é que o Delta desce para 510.011, ajuste, reporta através do Parque Metropolitano de Quito. Eu, Leda após Bridge. Onde intercepta UP Azul 16, Brava Azul e após conforme a rota do plano de voo. Foi acionado o transponder 5477, eu transpondo e o controle em 120.80. Autorizado, 360, São Paulo, daí o Leda Bridge, curva direita, pistão a zero, depois o Zulu na meia, Brava até o Zulu, conforme a rota do plano. 5477, eu transpondo, 208 o controle, está 3629. 3629, contagiamento correto, chama pronto, portão 62, pushback acionamento. Chamará. Paulo, boa tarde, Oxanero, 6143, levou a pista. Boa, Xana 6143, aporta antes da Juliette. Aporta antes da ataque da Juliette, 6143. Trip 5219, cópia. Cópia. Conquista autorizado, nível 200, da coordena 0, curva direita após. Curva suave após direto, vitória da conquista. Aciona no transponder 5504 e controle Salvador para 120, decimal 80, controle. 200 aprovado, da coordena 0, direita, água após direto. 208 é o controle, aciona 5204, 5219. 5219, cotejamento correto, chama pronto, puxa, acionamento, parte 3. Pega acionamento, 6204. Seriedade, chama o táxi, show, chama 6201. Táxi, fechado.